Olhei pro 93, corre. Olhei pro 93, a frota pedindo tráfego, alinha e mantém a pista no zero, preparando decolagem imediata quando autorizado. Saler 6250, solo 03, livre direita, chame solo, 121 décima 1. Livre à direita, qual é a frequência do solo, Chaneiro? Frequência do solo, 121 décima 1, Chaneiro 6250. 121, 1. Torre, bom dia, o trip 5414, estabilizado no ILS. Trip 5414, continue a aproximação, chega o trem de ponta, aguarde pista livre. Trip 5414. Limpos 93, autorizado a decolagem, pista 10, vento 100 graus, 10 nós. Papel minha aqui da Fat Charlie, aguarde. Torre, o trip 5414, passou externo, baixado travado. Trip 5414, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 08 nós. Livre pouso na 10, trip 5414. Olympus 93, decolar 205, chame controle Salvador. 120 decimal 9. Controle 1209. Vem aqui da Charlie, prossiga. Vem aqui da Charlie, autorizado o táxi, reporte no ponto de espera da Papá para ingresso na pista 7. Olympus 93, torre. Olympus 93, chame controle de Salvador, 120, decimal 8. Trip 5414, solo ao 07, livre direita, chame solo 121 décima 1. 121 décima 1. 23A, ready for departure. American 238, clear to line up and maintain runway 10. Line up and wait on runway 10, American 238. 5414. Sol, 5414. 0 degrees, 11 knots. Pode confirmar a frequência do solo, pro Trip? Trip 5414, solo 121 decimal 1. 1211? Afirmativo. Yankee Delta Charlie, autorizado ingresso na pista 17, faixa linha de volta. Yankee Delta Charlie, desconsidere, sem condições de decolar? Yankee Delta Charlie, a linha decola pista 17, vento 100 graus, 109. Charlie Fox Lies, prossiga. Eu posso esperar a nossa pronta. Get you 38, you are born at 09 and contact you 120.8. 120.8, good day. Yank Delta Charlie, prossegue no corredor Axé, chama o controle, 120.8, bom voo até a volta. Salvador, eu chamo a 6310, ponte 010, pronto. 6310, ali mantém cabeceira 10. Mantém 10, 6310. O Charlie Fox Juliette mantém ataque sua Eco. A intenção é decolar a partida presente, confirmando. Gente, é o número 2 para decolar em Salvador devido à performance. Chanel 6311, autorizado a decolagem de pistão 0, vento 100 graus com 11 nós, altímetro 10 no 5. Chico, bem-vindo, autorizado a decolagem da pista 10, 6311. Batango Lima, Rio do Lula, mantém o ponto de espera. Controle Salvador, muito bom dia, o TAN 3896. TAN 3896, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Você escuta. Chiné 6311, decolado 112, chame controle 120, decimal 8. 08, pista 3896, tem livre pouso, pistão na 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nós, cheque trem de pouso. Tente acessar o pouso na pista 1 no 0, trem de pouso, baixar de checar o dano 3896. Negativo, número 2 para decolagem em Salvador, lembra que ele usou? Já tem um cara para decolagem que já se encontra na Taxway Echo. Charlie Fox Juliet, ali mantém pista no zero a partir da Taxi Hotel. Corrigindo, a partir da Eco. 3896 no solo 1 5, direita na Fox Trot livre, chama o solo 121, décimo 9. Corrigindo, 121, décimo 1. 121, 1, 3. 1000 Charlie Fox Juliet, o altímetro permanece no 0 no 5, o vento 1 no 40 graus com 099, autorizada a decolagem, pista no 0. Lima, Kilo Zulu, Lima tem cabeceira no 0. O Papa Romeo Charlie Foxtrot Juliette, decolado aos 1-7, chame controle em 1-20-8. 208, obrigado, até a próxima. Papatango Lima, Kilo Zulu, autorizada a decolagem pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. O gol 1-1-65 ali mantém cabeceiro no zero. Papatango Lima, Kilo Zulu, decolado aos 1-9, chame controle no 20.8. 208, graças, bom dia. Lima, Kilo Zulu. Pronto, 1-1-65. Gol 1-1-65, abate. Gol 1-1-65 está aguardando devido à aeronave que decolou sair da coral. Mais 30 segundos para a sua decolagem. Gol 1-1-65, autorizada a decolagem, pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Gol 1-1-65, copiou a torre? Copiou, tá iniciado. Ciente, gol 1-1-65. Salvador, gol 0-9-4. Gol no 0-9-4, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardo. Paraíba 165, decolado aos 23, chame controle em 120.8. 208. O Gol 1094, confirme, trens pouso baixado e travado. Baixado e travado. O Gol 1094, tem livre pouso, pistão na 0, vento 120 graus, 099. Livre pouso 190, Gol 1094. Gol 1094, solo 25, libere primeira direitinho, solo 121, decimal 1. 1. Afirmo 1211 para o Gol 1094. Liberando, obrigado. Pode esperar a pista 1630. Gol 1630, ali mantém cabeceira no 0. Ali mantém cabeceira, Gol 1630. O Gol 1630 está autorizado a decolagem de pista 1-0, vento 1-20 graus, 1-09. Linha MAP, Gol 1630. Confirme para a torre. Uno, dois, uno, decimal, uno. O Gol 1630, decolado aos 28, chame controle em 120, decimal 8. 208, ok. Os luzes de jet serra pra cima? Zulu, Juliette Serra, livre, acionar, chama o pronto para o táxi. Papá Zulu Juliette Serra, autorizado o táxi, chame na intercessão, papá. O Zulu Juliette Serra, autorizado o ingresso, pista 17, reporte quando alinhado e pronto. O Zulu Juliette Serra autorizado a decolagem, pistão 17, o vento 130 graus, 109. Zulu, Juliette Serra, decolado ao 3-4, chame o controle em 1 ou 2-0, decimal 8. 1-0-8, zona de leste. Mike Eco Delta para giro de manutenção, coordena com a Infraero. Firmo, para giro de manutenção da ciência aí da Infraero, fiscal de pátio. Confirme para a torre. Informação em curso é a Mike, frequência do solo 121.1. Afirmo. Papatango, Hotel Oscar Zulu, Libre Acionado, chama pronto para decolagem. Papatango Oscar Hotel Zulu. Papatango Hotel Oscar Zulu. Decolagem a critério, não há tráfego a reportar, reporte fora do solo. O vento em Salvador 140 graus, 109. Oceania 6140, autorizado a alinhar e decolar a questão na 0, vento 140 graus, 099. Ok, a linha decola na pista 106140. Hotel Oscar Zulu prossegue com o Prodo Fraldo Tapuã, agilizando para o cruzamento, por gentileza. Temos a TR da Trip curvando agora para a final, longa final 1-0. É possível atrás para o lado. Dois, Salvador, voo número 21, ponto de espera da 1-0, pronto. Voo número 21, mantenha o ponto de espera, por gentileza. Torre Salvador da Trip 5403, interceptada final, visual, informaremos quando baixar e travado. Firmativo visual para a terra, informa helicóptero cruzando agora a sua proa 500 pés. Escuta a final da pista no CD, ele está cruzando aqui, não interfere. O time entrou no 0 no 5, reporte quando baixar travado. O Trip 5403. Informaremos baixar travado 5403, temos o tráfego na notificação. Oxenem 6140, aos 44 decola, controle em 1-20-8, bom voo. 1-20-8, bom dia. Firma é porta atingindo a linha litoral Oscar com a Gino Hotel, Oscar Zulu. E travou o trip 5403. O Trip 5403, tem livre pouso pistão 1-0, vento 1-0 graus, 099. Livre pouso 1-0, Trip 5403. O Hotel Oscar Zulu, chame controle em 1-0, decimal 8. Observador, bom dia, Azul 4207. O Azul 4207, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, o check trem de pouso. Reportaria quando baixar travado, número 2, aguardando autorização para pouso. O Gol no 621, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 621. O Gol no 621, só para informação, tá mantendo o ponto de espera devido a dois tráfegos já sequenciados aí na final do 1-0. O tráfego que reportou foi o Gol no 648? Afirma, 648. Gente, mantém o ponto de espera por gentileza, temos dois tráfegos já sequenciados na final. O 4207 baixou, travou. Trip 5403 no solos 47, direita 121, decimal 9. Direita 1219, 5403. O Azul 4207, o altímetro permanece no 015, aguarda apenas a aeronave da companhia livre à pista. Está observando, na sua escuta. Ciente, visual com Embraer. O vento 120 graus com 099, autorizado pouso, pistão 0. Livre pouso no 0, baixou, travou, 4207. O azul 4207, solo 50, libere direitinho, solo 91, decimal 1. Tá, posso confirmar a frequência? 121, decimal 1, o azul 4207. Bom dia, 21. O gol no 561 na escuta da torre? Na escuta. Gol no 561, cheque trem de pouso? Já está embaixo. O gol no 561 tem livre pouso, pista 1-0, vento 130 graus, 099. Ele livre pouso, 561. O gol no 621, visual com aeronave final, pista 1-0? Partiu. Após passagem da mesma linha, mantém cabeceira 1-0. Após passagem ali, mantém. Gol no 621. Gol no 561, solo 52, libere direito e chame solo 121, decimal 1. 211, bom solo aí. Afirmo, 121, decimal 1. Tá bom, bom dia. Pronto, aliás, solo, 621. O gol na 621, autorizada a decolagem, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 099. Que decolagem, 621. O gol na 648, ali mantém cabeceira 1-0. E mantém o 648, tá bom. Gol no 621, no decolado ao 53, chame controle em 120, decimal 8. 208, 621. A 48, pronto. Gol Luna 648, autorizada a decolagem, pistão 1 a 0, vento 1 a 0 graus, 089. Autorizada a decolagem, 1 a 0, 648. Torre Salvador, bom dia, tá 3198, estabilizado ILS para 1 a 0. Está 3198, QNH 1 a 0, 1 a 5, cheque trend pouso e aguarde autorização de pouso. Você está baixado, checado, tá 3198, ajustado 1015. Luna 648, decolado ao 56, chame controle em 120 decimal 8. 08, novo, 648. Itan 3198, autorizado pouso, pistão 10, vento 1000 graus, 099. Autorizado pouso, tá 3198. Tá 3198, solo ao 58, libere direito e chame solo 121 decimal 1. Direita, chama solo 121, tá 3198.